DJ KL do ABC, ele é tralha. O KL, ele é tralha. O gatinho está atrás de mim de novo, ele está furioso comigo. Papo, papo. Essa gata no mia, essa gata geme alto. Essa gata no mia, essa gata geme alto. Pode avisar dona Chica, nessa gata o pau eu taco, taco, taco, taco, taco. Papo, papo, papo, papo, papo, papo, papo, papo, papo, papo, papo, papo, papo, papo, papo, papo, papo, papo, papo, papo, papo, papo, papo, papo, papo, papo, papo, papo, papo, papo, papo, papo. Pular de telha em telha, essa gatinha é diferente. Tem 1,60m, se amarra no bico verde. Fica de quatro gatinha que agora tu toma leite. Fica de quatro gatinha, papo, papo. Fica de quatro gatinha que agora tu toma leite. Fica de quatro gatinha. Fica de quatro gatinha que agora tu toma leite. Fica de quatro gatinha. O KL, ele é tralha. O gatinho está atrás de mim de novo. Ele está furioso comigo. Papo, papo.